with your Swiss Army knife. And only you could revive me. Radar, 11 horas. À boleia de Invaders na SNAI, o pavilhão atlântico recebe os Prodigy, a 7 de dezembro. Firestarter, Breathe e Smack My Bitch Up. São alguns dos temas que todos esperam ouvir. The Prodigy, ao vivo, 7 de dezembro, pavilhão atlântico. Primeira parte a cargo dos Anthos Chicari, considerados por crítica a nova voz da juventude britânica. The Prodigy, ao vivo, 7 de dezembro, pavilhão atlântico. Bilhetes à venda nos locais habituais. Apoio Radar. Passado. The world is a vampire. Presente. Futuro. Radar, o futuro agora. Aí está, segunda das 3 horas de Viriato, 25 pontinha da antena Radar. O regime agora é 22:01 da manhã. Passamos a noite de quinta para sexta juntos. Bem-vindos. We'll be right back. Cha-Cha, o tema inaugural da segunda hora de Viriato 25, como o Lato Astacte and the Heliocentrix. Ainda ontem o inscrevemos nos New Cuts, chama-se Jeffrey Gurrumul e o Nupingo, que é para fixar. Mm-hmm. ressurreição ainda ontem nos New Cuts, já a diluir-se na massa musical de Viriato 25. Belíssima canção, ainda mais notável na afinação de Jeffrey. Deixa ver onde é que está o nome dele. Jeffrey Gurmul Yuno Pingo. Speech the Bell, The Key. I can see you held it down and learn patience. Cause some reasons are without an explanation. This is my song, so I'll explain the situation. But where your business out, girl? Cause that's a bait thing. I saw you at the station. Like it's working, going. Money half a mix. So just think of what you're doing. It's crazy, cause together we could have made cheese. Cause I did, and truthfully, you're bright like me. The only real difference is you slide on me. Your need for attention makes you attract to me. Ironically, I used to say you was a mad cow. You're a funny little girl, with a funny little style. I know you hear my words. I know you read between the lines. I'm a circle the truth, but I will not tell a lie. I remember the time I came along with a knife. I don't want to take life, but I want to take life. But I'm big into that, now I can walk from a vow. My days on road and show me life is like gold. The process world is big enough for us both. I knew you was down, I also know that you coped. I hope that mean you learn to slow your road and keep your mouth closed. A proper attitude is better than fancy clothes. So as the chapter closed, that's how the story goes. As I've grown, I've learned that friends turn a foe. I heard you got your yard now. When you grow now, it's not arms out, cause I overstand, yeah. Overstanding is the key, key. Overstanding is the key, key. I heard you got your car now, I see you out town. It's not arms out, cause I overstand, yeah. Overstanding is the key, key. Overstanding is the key, key. I don't really care what you feel like, cause I ain't got no time to waste on you. I don't really care what you wanna say. Talking to your blue with a tooth, yeah. Look, I'm getting older now, I'm starting to make sense of it. I'm seeing the signs, reading minds like hypnotists. Understand the figures like arithmetic. So my guess is people are bad mind. Insecurity breeds hate is a fact, fine. In fact, I'm sure it's uncurable. Some people positive and some people are negative and totally oblivious to the harm they cause. For every Malcolm X, there is a President Bush. For every ambitious soul, there's a couch potato. We all said turn off the arcade. The game's over, this is the takeover. Taking the haters over. Maybe if they had something else to do, they wouldn't watch you, too busy with degrees. And now with kids having kids, it's gonna get worse than this. Only just realizing what mother said. By the sweat of man's brow, he shall eat bread. Stay focused on your path like a vegan dread. And remember they hate to see you smile. Your unique style, you're everything they not. If you're standing in a room with darkness and the lights come on, you have to cover your eyes, overstand the lies. Check the paragraph, speaking in parables. Call this the manual for caging animals to hate. I heard you got your yard now, fully grown now. It's not arms out, cause I overstand, yeah. Overstanding is the key, key. Overstanding is the key, key. I heard you got your car now. Pedro Soltas, fase inicial, segunda das 3 horas de Viriato 25, nova toca do logo no radar, Speech the Bell, vencedor do Mercury Prize 2009. Foi o tema daqui, o álbum, se quiserem procurar, chama-se Speech Therapy. Já do novo Companions, os nossos velhos amigos Tenari Wen. تشعر غير سفرك انك تواجه رزق ظلمة موافني في ريكي لا تنبتال يا ماما تكتبو تنديجو تنسستان ديجو تنميهين جايدة بالوار فركم تجو زيتي يا نماقا Sous خلنا من يوم كيور هنتو يهدا جد فلقنا نيستو سيري ناس استمر اللي انت بلا ستي في وقت من الغهيار جر هرو ساكتين غرغرت النام جرى صرف اللون في الأولى والكل طبعا كورت سبا ميلال يسك ليفين ورت غرغ الزار يجازك يزلن انغانا مشراين طالقو ياسداد داد غبنا الهان توافلو فوتا جمسكا لاش الجوب النش الشريطة لقصار تسم فرتيدي في المسال هاش الجوب النش الشريطة لقصار تسم فرتيدي في المسال انو اللي بالهندي لقاستنا ميار تقدال ترمي قاقنان سريان قاقنا سريان شتوري الغين سيري رسمان امي شريت قنقر غلبان امي شريت قنقر غلبان بيات شبت مقال نذكر دونا ثلاثة يتهم امشبين شار غيشي بولو زندا لا هريتار تاكسون ويجي فاتي مولدان ولا ما عندها من الجوان الكلين النغوص من حال الكلين النغوص من حال الكلين النغوص من Ano Companions, Tinari One entre soltas, Viriato 25, nova toga do lobo na radar. Já a seguir é tempo de tirolinhas com Ana Cristina Ferrão. Tiralinhas, uma tatuagem à tinta da China, na Radar FM. Carta da Direção-Geral Insectária. Senhor Doutor, nós, os insetos, somos o grupo mais abundante e cosmopolita do reino animal. Conhece a nossa variedade e riqueza desde o inseto-pau ao inseto-folha. Mas a presença do inseto-colher na nossa comunidade está a criar um terror inusitado e uma oposição fanática aos avanços da sua ciência, mesmo chegando a considerá-la demoníaca. Para si é muito importante animar essas criaturas em forma de inseto que andam e se desenvolvem por si mesmas. Criá-las a partir da união de diferentes partes de diversos animais com objetos metalizados. Há quem veja isso como um desprezo pela natureza e considero que faz um uso irresponsável da tecnologia reconstrutiva. Por isso é meu dever avisá-lo das drásticas consequências que os avanços da ciência podem trazer. De facto, há insetos preocupados pelo futuro advento de monstros, como o inseto garfo ou o inseto faca, que podem destruir a originalidade da espécie. Termina a tarefa procedendo ao sacrifício da sua criatura. Comprometo-me a exibir o corpo num lugar concorrido como exemplo e símbolo da inteligência científica e dos limites éticos que nos obrigam. Da Direção-Geral Insectária, subscreve-me, DGI. Caderno de Animalista. Texto Anton Fortes. Ilustrações Maurício Quarello. Tradução do galego Dora Isabel Batalim. Edição Oco Editora. Coleção Oco Arte. Radar. Almada. Lisboa. Cascais. 97.8. 97.8.

Savers, aqui com Mike Patton and Balanced Pieces, depois com Bonnie Prince Billy, neste Sunrise, original de Mark Lanegan. To cover up my Savers, Unbalanced Pieces e Sunrise, respectivamente, com Mike Patton e Bonnie Prince Billy. Vem daqui a pouco uma colher de blues, mais pertinho das 23h45. White Dunham. Shake, shake, shake. Os Wide Anim são soltos enquanto não chegamos à altura certa para a nossa colher de blues. The Week That Was. Uma emissão de António Sérgio para Radar 97.8 MHz Rádio Difusão online radarlisboa.fm. Viriato 25, um baluarte da resistência. Ainda é cedo para a colher de blues. Heavy Trash. A ideia que dá que isto não começou no sítio certo, e isso gostávamos mesmo que acontecesse. Aí está, Heavy Trash, Midnight Soul Serenade. something really special, powerful, don't you want it too? Stop lying to your dirty little teeth, baby. Come on, why don't you embrace what's true? Always tough to beat it, but you gotta admit it. Hey, I'm in love. Gee, I'm really do. Oh, I really love you. Gee, I really love you, baby. Yes, I really do. Heavy trash. Dois títulos para Midnight Soul Serenade. Will she believe? satisfied with anyone. So after you get rid of me, baby, who will the next fool be? Ponto final da segunda das 3 horas de Viriato 25, 22, 1 da manhã, o regime atual. Colher de blues com Diane Shore e Blues for Sure. conceal it. Esta semana na Colher de Blues, Dine Shore, certos do álbum Blues for Sure, a levar-nos até à meia-noite. Viriado 25 de noite dentro do radar. Radar, meia-noite. Kings of Convenience, 4 de novembro, Coliseu de Lisboa. Kings of Convenience, o cancioneiro das nossas vidas com as novas canções de Declaration of Dependence, para descobrir a 4 de novembro no Coliseu de Lisboa. Bilhete já à venda. Passado. Presente. Futuro. Radar, o futuro agora. Radar 97.8 MHz Rádio Difusão Online, radarlisboa.fm. Entrada para a última hora de Viriado 25. Por aqui, a nova Toca do Lobo. Boa noite. din nam ta de kota ka jan ko ko pata ke to ko pata ke ta ta din kota ka jan ko ta din kar ta ka ta din tang ka ta din tang ka ta din na tang kar ta ka ta din na tang ka ta jan ta ka din nam ta de kota ka jan ko pata ke to ko pata ke ta din kota ka jan ko ta din din na ponta da língua. Oh, there we were at the Red Drum, a table full of beers, a few that is, and all the gangs cutting in and out, paying a dollar quarter at the door, the little hip pretending weasel there taking tickets. Paddy Cordovan floating in as prophesied, a big, tall, blonde brakeman type subterranean from eastern Washington, cowboy looking in jeans coming into a wild generation party all smoky and mad. And I yelled, "Paddy Cordovan?" And yeah! And he'd come over, and we're all sitting together, interesting groups at various tables. Julian, Roxanne, a woman of 25, prophesying the future style of America with short, almost crew cut, but with curls, black, snaky hair, snaky walk. Pale, pale, junky, anemic face, and we say junky when once Dostoevsky would have said what, if not ascetic or saintly, but not in the least, but the cold, pale booster face of the cold blue girl, and wearing a man's white shirt, but with the cuffs undone, untied at the buttons, so I remember her leaning over talking to someone after having slinked across the floor with flowing, propelled shoulders, bending to talk with her hand holding a short butt, and the neat little flick she was giving it to knock ashes, but repeatedly with long, long fingernails, an inch long and also orient and snake-like. Groups of all kinds in Ross Wallenstein, the crowd, and up on the stand, Bird Parker, with solemn eyes, who'd been busted fairly recently and had now returned to a kind of bop-dead city, but had just discovered or been told about the Red Drum, the open door, the great new generation gang wailing and gathering there, so here he was on the stand examining them with his eyes as he blew his now settled down into regulated design crazy notes. The booming drums, the high ceiling, and Adam, for my sake, dutifully cutting out at about 11 o'clock so he could go to bed and go to work in the morning, after a brief cutout with Patty and me for a quick 10-cent beer at Roaring Pantera's, where Patty and I in our first talk and laughter together pulled wrists. Now Mardu, cut out with me, glee-eyed, between sets, for quick beers, but at her insistence at the Mask instead, where they were 15 cents, but she had a few pennies herself, and we went there and began earnestly talking and getting high-tingled together, and now it was the beginning. Returning to the Red Drum for sets, to hear Bird, whom I saw now distinctly digging Mardu several times also myself, directly into my eye, looking to search if really I was that great nut I thought myself to be, as if he knew my thoughts and ambitions or remembered me from other nightclubs and other coasts, other Chicagos. Not a challenging look, but the king and founder of the bop generation, at least, the sound of it, in digging his audience, digging the eyes, the secret eyes, him watching, as he just pursed his lips and let great lungs and immortal fingers work, his eyes separate and interested and humane, the kindest jazz musician there could be while being and therefore naturally the greatest. Watching Mardu and me in the infancy of our love, and probably wondering why, or knowing it wouldn't last, or seeing who it was would be hurt, as now, obviously, but not quite yet, it was she whose eyes were shining in my direction, though I could not have known, and now do not definitely know. Viriato 25, as boas-vindas à última hora de hoje. Primeiro na ponta da língua com Jack Kerouac, depois John Metcalf, The Shock of Recognition. Esta segunda hora, a pitada habitual de country music vai se tornando habitual e o boomerang. Our Broken Garden. Anchoring. That's how life should be. Low skinny. other people. How I'm handsome suits me to a T. Song, wine, and women, they're my three favorites. Beer, gin, and whiskey, that's five, six, and four. Saturday night I like eating and dancing, and I sleep all day Sunday, so I'm ready for more. How I'm handsome, you can't take it with you. How I'm handsome, that's one way to go. Let's live it up, might as well, we're all dying. How I'm handsome, let's put on a show. So why even try? I'll be high, wide, and handsome when I kick the bucket. I'll be high, wide, and handsome on the day I die. High, wide, and handsome, you can call it my motto. High, wide, and handsome, call it my creed. Money's just paper, liquor's thicker than water. High, wide, and handsome. Headstone with the date I was born, plus the date that I died. Then take one from the other, all that's left as a number. Just remember I laughed twice as hard as I cried. High, wide, and handsome, that's how I like living. High, wide, and handsome, that's how life should be. Low, skinny, and ugly, that's for other people. Lawson Wainwright III, das reedições, neste caso I, Wise and Handsome. Preparando o caminho para a pitada de country music, vem já a seguir. Há ainda espaço para Elvis Costello. Spirits, where a man gives what embarrass. Once it was written in letters of 9 feet tall. Now he finds out four is 40 since he set his mind on her completely. Oh, well, I guess that you mustn't have seen him lately, walking around with a pain that never ceases. He starts to speak and then he falls to pieces down among spirits, where a man gives what embarrass, lives with the echoing words of a final quarrel, the vacant chamber in the empty barrel. But as he picks himself up from a suddenly he's calling out, Maud, Maud, Maud. I'm twice the foolish man I was before, down among the wine spirits. Bubbles escaping from here, from the rim of a glass of grape. She sails through his memory just like a ship of shapeless. As he started to sink, he was drinking to drown his sorrows that fill his nights and they empty his tomorrows. But as he picks himself up from a fingers to that swinging door, suddenly he's calling out, more, more, more. Speaks of invisible things you hardly credit. Down among, down among the words in spirits. E quando pensávamos ter todos os ingredientes, eis que faltava uma pitada de country music. Visitar-nos na pitada de country music, certos do álbum To Be Still, White as Diamonds e ainda Age Old Blue. The sea beneath the cliff is the blue in my mother's eyes, that came from the blue in her mother's eyes, thrown on down the line by our family who worked the field on borrowed land above the ocean. My family worked the field on borrowed land.

já na meia hora final de Viriato 25, tripla, começando ultimamente entre as 22 e a 1 da manhã. Radar, nova toca do Lobo. LCD Sound System, também Simeon Mobile Disco. Já chegamos ao boomerang de noite. We Can't Talk About It Now, também Long Black Veil e depois Chest Fever são passagens para The Band Musical History, dedicatória longa nestes boomerangs. Começou a semana passada, completa sexta e vai continuar. Judge. your memory serves you well. We're going to meet again and wait. So I'm going to unpack all my things and sit before it gets too late. No matter what, we'll come to you with another. Segmento final de Viriato, 25 tripla hora, 22, 1 da manhã na antena Radar Nova Toca do Lobo. Foi também o final do Boomerang desta noite, dedicatória longa à The Band, a Musical History. Ouvimos hoje a finalizar este Wheels on Fire, celebrizado na Europa por Julie Driscoll, Brian Auger and The Trinity. Viriato 25. Uma emissão de António Sérgio para a Radar FM 97.8 MHz. De segunda à sexta, entre as 22 e a 1 da manhã. Emissão online em radarlisboa.fm. Viriato 25. O uivo da resistência. Imediatamente a seguir à 1 da manhã, quando terminar o Viriato 25, é Inês Menezes que entra em cena a recuperação do Fala Com Ela com Marisa. Take care, time bomb. Stop now, what's that sound? Chumba Wamba, para a despedida. Até amanhã, take care. Stop now, what's that sound? Time bomb. I'm too. Dezembro, o regresso do mais tórrido dos affairs entre Nova York e Lisboa. Hercules and Love Affair. 5 de dezembro, Lux. Com a promessa de novo álbum para breve, Andy Butler e Keyman Foxman trazem a Santa Apolónia os temas que conquistaram as pistas de dança. Hercules and Love Affair, 5 de dezembro, Lux. Bilhetes já à venda. Apoio Radar. Passado. Presente. Futuro. Radar. O futuro. Agora. Passei muitas horas nessa sala. São coisas que acontecem. Acontece sempre alguma coisa de novo. Tu não sabes o que é que acontece. Fica sempre uma sensação de desconforto. E eu já levei chapada, já tive que fugir, já fui preso. Não sei, aquelas horadinhas. Não é isso que interessa. Fazia assim, tipo, metia-se um bocadinho em bicos de pés. Felizmente há poucos desses. Os sentimentos e as ideias e a tragédia. Essa é daquelas coisas que podem fazer em casa, ao contrário do wrestling. E se interessa para outras coisas... Coisas boas, não é? Extraordinário. Fala com ela. Um programa de Inês Menezes na Radar. Sábados ao meio-dia. Repete domingos às 7. Fala com ela. Há sempre uma resposta para todas as questões. A convidada de hoje saiu da barriga da mãe, ainda não tinha 7 meses. Deve ter percebido que a voz era maior que ela e que era urgente dá-la a conhecer ao mundo. Se tivesse ficado em Moçambique, onde nasceu, talvez nunca lhe tivéssemos conhecido o talento. Ou talvez o talento nasça connosco e simplesmente se molda àquilo que lhe damos. Ela deu ao seu talento a moraria e emprestou a voz ao fado. Nunca a vimos de cabelo preto, e já não a conseguimos imaginar a fazer sapateado ou a cantar em microfones improvisados que eram, na realidade, dizem, desodorizantes ou latas de laca. Estreou-se aos 7 anos numa casa de fado e diz-se que nessa altura a menina, muito antes de ser moça, se sentia quase constrangida a cantar perto dos da idade dela. O fado é como o bom vinho, só se aprecia mais tarde. Hoje, goste-se ou não de fado, é impossível passar indiferente à voz com que estremece e arrepia. Mantém-se fiel ao look pouco convencional de fadista, sem que nunca exiba demasiado do seu corpo, saias rodadas compridas, vestidos negros que definem a sua silhueta. Terra, o último álbum, foi editado no Japão há 1 mês e meio e estamos a dias de a ver nos Coliseus do Porto e de Lisboa. Marisa é a convidada de hoje do Fala Com Ela na Radar. Raras vezes tivemos aqui alguém que não precisa de apelido. Olá, Marisa, muito Olá. Obrigada por estar cá. Que bonito. Quem escreveu? Fui eu. Muito bonito. Mas decorri-me de coisas que estão... Só há um erro. Diga. Comecei a cantar com 5 anos e não com 7. Ah, com 7 não foi numa casa de fados? Com 5 foi na casa de fados dos meus pais. E como não sabia ler, o meu pai inventou uma fórmula para eu aprender os poemas. Que era com... tipo uma banda desenhada, uns desenhos que ele fazia. E eu aprendia pelos desenhos que ele fazia os poemas. E foi com 5 anos que comecei a cantar. Antes de ler ou escrever? Antes de ler ou escrever. Já era a sua forma de linguagem? Eu acho que a música sempre esteve muito presente na minha vida. O meu pai é muito musical. Eu recordo-me quando ainda vivia, tenho assim umas pequenas imagens de na minha casa em Moçambique. Eu era muito pequena, mas recordo-me que, como não havia televisão, ouvia-se rádio o tempo todo. Quando voltámos para Portugal, quando viemos para Portugal, meu pai voltou, eu vim pela primeira vez quando viemos para Portugal, eu recordo-me que ao princípio nós vivíamos numa pensão, ali na Alameda, e a minha mãe, que lavava escadas e lavava roupa para fora, engomava, tínhamos sempre como companhia um rádio. Portanto, a música sempre esteve muito presente em minha casa, na minha vida. E depois, na moraria, quando fomos viver para a moraria, eu recordo-me de correr nas ruas do bairro e o fado estava sempre. Como se fosse um eco, quase. Era porque as vizinhas punham discos de fado, limpavam a casa a ouvir discos de Fernando Maurício, discos do Artur Batalha, discos de Fernando Farinha, discos do Carlos do Carmo. Às vezes as pessoas até dizem: ai, você canta coisas da Amália. Tenho que ser sincera, que eu ouvi Amália muito tarde na minha vida, porque no bairro ouvia-se muito mais cantores mais tradicionais. Não é que a Amália não seja, atenção, não estou a dizer isso, mas eram os cantores que as pessoas ouvem mais nos bairros. E o Fernando Maurício era o rei assim da moraria. Ainda? Como é que será agora? Hoje é diferente, eu continuo a ir, a minha mãe continua a viver na moraria e eu vou sempre que posso. Mas hoje é diferente, já não existe aquela... Ah, o bairro era mágico, sabe? Era muito giro viver ali. Talvez porque foi o sítio onde eu vivi mais antes da minha vida, mas tenho muitas saudades daquele ambiente. Era muito giro, era como uma família muito grande. Claro que todas as famílias têm os seus problemas, discussões, zangas. Faz parte, mas, também, sim, não? Mas depois quando precisávamos uns dos outros, estávamos todos unidos, o bairro é assim. Falou-me de uma coisa que terá sido difícil para a maior parte das pessoas. Não sei se se apercebeu da dureza desse momento, que foi o recomeço dos seus pais, o recomeço de vida. Portanto, deixaram Moçambique, vieram para cá, o seu pai regressou, não é? Para si foi uma estreia em território português, acho eu. Apercebeu-se do quão difícil foi recomeçar? As pessoas têm a sensação que as crianças não percebem, não sentem, não entendem, que têm um mundo muito à parte. Eu acho que não. Eu percebi tudo. Percebi tudo, senti tudo, percebi a dureza que estava a ser a vida dos meus pais. E quando fomos viver para a moraria, eu recordo-me da minha mãe, porque em Moçambique eu lembro-me de ter chofer e empregada que me levava ao cinema e o meu quarto para brincar e uma babysitter o tempo todo. Lembro-me de ir com a minha mãe tomar chá aos grandes hotéis, ao Pulana. E depois, quando cheguei cá, para já eu não sabia brincar na rua. A minha mãe é que tinha que me empurrar para brincar, porque eu não sabia brincar na rua com os outros meninos, porque para mim não era normal. Depois comecei a perceber que tudo o ambiente que me rodeava, todo ele era muito diferente. E comecei a ver também que os meus pais trabalhavam muito. E eu, com 5 anos, lá na taberna, também comecei a ajudar. Portanto, o meu tempo para brincar também não havia muito. Porque quando eu ajudava lá na Tasquinha... Como é que se chamava? Zalala? Zalala, sim. É o nome de uma praia em Moçambique, mas quando nós fomos viver para lá, aquilo já tinha esse nome. E quando eu ajudava lá na Tasquinha, os meninos estavam a brincar. Quando eu acabava de ajudar e de lavar os copos e de servir às mesas... Os meninos já se tinham ido embora. Acha que foi crescida, que foi adulta antes do tempo? Fui. Completamente. Isso foi bom ou mal? Eu acho que foi bom. Como eu não tive outra vivência, acho que foi bom. Eu recordo-me de passar as tardes com a minha mãe a ler, a ouvir música, a lermos jornal, minha mãe a contar-me histórias. Era como conseguíamos viver. Portanto, acho que tive, de certo modo, apesar de não ser uma infância muito normal, eu acho que foi uma infância muito mágica, porque senão não seria o que sou hoje. Está satisfeita com o resultado? Estou. Está sempre entre viagens, não é? Quando regressa a Lisboa, sente Lisboa como a sua casa? Completamente. Por acaso, é engraçado que eu agora, quando vinha do Japão, vinham uns senhores angolanos atrás de mim, que acho que vinham da Rússia também. E eles estavam a dizer que quando se sentem a pisar Portugal, por mais viagens que façam, eles são angolanos, vivem em Angola, que eu depois tive a oportunidade de falar com os senhores um pouco, mas quando pisam Portugal, sentem-se logo em casa. Uhum. É inacreditável, não é? E comigo, a minha casa é aqui, eu viajo muito, mas não há nada como Lisboa, como o meu Portugal. Gosta desse regresso, gosta desse conforto. Bom. Às vezes custa um bocadinho a ambientar, porque são muito tempo fora, culturas muito diferentes. Mas depois, ir embora já é um sacrifício muito grande. E quando volta à Moraria, volta com nostalgia? Não, a Moraria já não é o que era. Se fosse como era, uhum, sim. E as pessoas de lá? Ainda há pessoas que lá vivem, com certeza? Ah, ainda, mas já agora. O que é que lhe dizem na rua, na Moraria? Eu já quase não conheço ninguém que mora lá. Na rua onde eu morava, os meus amigos de infância também se mudaram todos. Foram viver para outros sítios. As senhoras que eu conhecia também, as mães dos meus amigos, e também já não as vejo. Portanto, aquilo está mesmo muito, muito mudado. Ainda há a tasquinha dos seus pais, a taberninha? Já não existe. Já não existe. Nunca pensa de olhos fechados, ou assim quando vai num avião, longa viagem, nunca fecha os olhos e pensa: quando é que eu me tornei assim grande? Não, eu peço desculpa, estava a rir. Vai dizer que não é, vai dizer que não é. Eu não acho nada disso. Sim, sim. Nós sabemos. Faz questão de mostrar que é uma pessoa simples. Mas apercebe-se com certeza do quão longe chegou, evidentemente. Então, como é que eu vou explicar isto? Eu acho que a percepção é mais das pessoas de fora. Claro que eu nunca imaginei que podia cantar nos sítios onde canto, né? É isso que lhe dá a real dimensão do que é? Os nem sítios isso, grandes onde canto? Nem isso me dá, porque eu quando lá chego e dizem, por exemplo, agora estive na ópera de Sydney pela terceira vez, e casa completamente esgotada, e a senhora dizia: já percebeu que sempre que cá vem tem as casas esgotadas? E eu olhava para ela, pois, pensava comigo: isto vai ser um horror, como é que eu vou entrar agora com a casa toda esgotada? Quem é que veio? O que é que eles estão à espera? Eu acho que o pior de tudo é isso, é o medo. Há sempre medo. Isso não passa. Portanto, acha que não é, que não, não chegou? Eu não sinto. Não sente? Não. O que é que estarão aqueles milhares ali à espera? Porque estarão eles ali à espera. Exatamente. De si? O que é que eles querem ver? O que é que querem ouvir? Isso é uma batalha todos os dias, né? Será que vou cantar bem? Será que vou conseguir? Nunca canta mal ou canta às vezes? Nudes. Nudes canta mal? Atreve-se a cantar outras coisas? Não, mas atrevo-me a cantar em tons completamente absurdos, que é para ver se consigo cantar. E acha que o resultado não é bom? É horrível. Mas fica contente consigo, com o fado? Ah, eu gosto muito de cantar. Eu acho que as pessoas gostam de partilhar as coisas, tipo, ah, isto é fado, isto é tango, isto é morna. Para mim, fado é música. Por isso, uhum, é que eu trato da forma que trato. Uhum. Faço já as minhas loucuras, não é? Obviamente respeitando raízes, bases, tradições, aquilo que aprendi. Mas tenho que dar asas à minha imaginação por todas as viagens que tenho feito, pela música que me rodeou desde pequena. Eu não ouvia só fado. E o que isso, é que eu ouvia, para além do fado, já agora? Lembra-se assim? Tinha um mundo musical muito próprio, muito interessante. Miriam Makeba, Nina Simone, muita música brasileira. Que influenciou também? Muito. Uhum. Muito. E depois tinha uns grupos das Antilhas, e eu ouvia aquilo que ela ouvia também. E o seu pai? O meu pai era fado. Fado e rádio. O tempo todo. Um lado mais masculino. É, mas o meu pai só gosta de vozes masculinas. Essa é a nossa grande discussão ainda hoje. Hoje já houve mais. Como é que ele encaixa no fado? Ele é meu pai, não é? É natural que olhe e ache que esteja tudo bem. Também quando não está, ele diz. Quando não gosta de qualquer coisa, ele é crítico e fala. Mas ele é meu pai. Aliás, ele nunca foi ver. Eu antes, quando deixei de cantar fado e depois fiz bandas de bossa nova, cantava pop, rock, soul, jazz, meu pai nunca foi ver. Dizia que só ia ver quando eu voltasse a cantar fado. E foi e voltou. É só quando eu voltei. Austero o seu pai? Não. Não. Não. Mas a pessoa que a Marisa é muito resultante do amor que recebeu da sua mãe, da sensibilidade que recebeu dela? De certa forma, sim. Mas toda a gente diz que eu tenho um feitio muito mais parecido com o meu pai. Talvez por ser menina, não é? Sinto-se uma ligação às vezes muito maior com o pai. Obviamente que a minha mãe me influenciou bastante, muito. Olha, a minha mãe cozinha, é cozinheira. Tornou-se cozinheira cá em Portugal. E quando eu cozinho para os meus amigos, são as influências da minha mãe, porque foi que eu vi ela cozinhar a minha vida toda. Portanto, eu cozinho, quando faço pratos para os meus amigos, é uma mistura de português com africano. O que é que faz já agora? Sei lá, tantas coisas. Diga-me uma coisa que faça bem como canta o fado. Isso não sei. Isso canto bem ou cozinho. Se os seus amigos não se queixam... Não diga-me se queixam. Diga-me lá um prato. Eu sou fanática por comida. Portanto... Ah, é? Ah, então vamos ver. Gosta de caril? Eu adoro caril. Faço caril, faço umas boas iscas. Eu também gosto. Não sei, é muita coisa. Mas é raro cozinhar ou não? Não. Não. Não é assim tão raro. Quando volto das minhas viagens, dou sempre um jantar aos meus amigos. Agora que vai ficar cá uns agora dias. Agora não há tempo. Não há tempo? Não. Agora não há mesmo tempo nenhum. Até aos coliseus. É, vai ser difícil. Pronto, ficará para outra. Estava a pensar em ir lá comer não, a casa. Não me estava a oferecer, não, até porque estou de dieta. Mas eu fico contente só que falem da comida, percebe? Isso é como ouvir uma boa música. A ideia de me falarem de bons pratos, a mim sacia-me o apetite. Marisa, vamos à sua primeira música. Vamos. Trouxe a Lucília do Carmo, que também ouvia muito. O meu pai ouvia Carlos do Carmo, muito. Lucília do Carmo eu vim descobrir mais tarde. Foi... Ah, claro, o seu pai não ouvia porque era uma mulher. Exato. Então vamos ouvir que fado? Vamos ouvir Acordem as Guitarras, que é um tema conhecido, mas acho que não é tão conhecido pela voz de Lucília do Carmo, é mais conhecido pela voz de Camané. Que eu quero ouvir o fado pelas sombras da Moirama, pelas plumas das aljamas, pelo bairro alto amado. Acordem as guitarras, até que mãos amigas, com a graça que nos preza, desfiem numa reza rosários de cantiga, cantigas do fado, retalhos de vida, umbrais de um passado de porta corrida, são ais inocentes que embarcam a voz das almas dos crentes que rezam por nós. Acordem as vielas aonde o fado mora, e há um cantar de beijos em marcha de desejos que vão pela rua fora. Acordem as tabernas, até que o fado canta, aquela melodia que tanto nos encanta. Cantigas do fado, retalhos de vida, umbrais de um passado de porta corrida, são ais inocentes que embargam a voz das almas dos crentes que rezam por nós. Com ela na Radar, hoje a conversa com a Marisa, a dias dos concertos nos Coliseus do Porto e Lisboa, primeiro Porto, depois Lisboa. É verdade que fica sempre em hotéis de 4 estrelas? É. É, porquê? Porque não 5? Eu posso ficar em hotéis de 5. Mas por isso é que eu lhe pergunto. Mas nós somos muitos na estrada, somos 10 pessoas na estrada. Eu posso ficar nos 5, mas os outros não. Então ficamos todos juntos. É mais democrático. É mais simpático para toda a gente. E há bons hotéis de 4 estrelas, claro. Ah, ótimos, com piscina, com ginásio, com tudo. Ainda dá tempo para mergulhos ou para umas massagens? Dá tempo para ginásio. Dá tempo para ginásio. Faz ginásio, faz uma manutenção regular. Tenho que fazer. Sou obrigada a isso, senão o corpo não aguenta. São muitas horas de aviões, palco, o corpo fica cansado. Mas lá está, não faz nenhuma espécie de contenção em relação à alimentação, ou faz também? Não. Não? Como tudo, mas eu sou um pouco paranoica com a comida. Evito muito comer carnes vermelhas. A minha alimentação é mais feita à base de peixe, frutas, vegetais, arroz. E é assim que deve ser, não é? Não sei. É, claro. Mas eu também gosto, é por isso. O que é que faz antes de um espetáculo? Janta bem, bebe vinho, bebe chá? Bebe chá. Tem e como uma muito... sopa antes de um concerto. É. Não janto nunca. Já tem um ritual? É. Depois de fazer o teste de som, fica ali um bocadinho à conversa com os músicos, também para eu próprio relaxar. Depois, uma hora e um quarto antes de começar o concerto, como a minha sopa, depois começo-me a preparar. E depois, 10 minutos antes de começar o concerto, eu já estou à boca de cena, para caso aconteça alguma coisa, estou pronta. Está sempre lá. Tinha vergonha de cantar o fado em pequena? Sentiu tal constrangimento com os da sua idade? No bairro, não havia problema. Porque... Estava protegida, sentiu? Sim, toda a gente cantava. Agora, quando eu comecei para o liceu e os amigos começaram a perguntar o que é que eu fazia nos tempos livres, eu dizia, eu canto fado. Fado. E eles gozavam imenso comigo. Eu comecei a sentir uma certa vergonha. E depois, lá no meu bairro também, uma vez, a cantar-me por brincadeira, alguém disse, tu cantas diferente. E quando se é adolescente e alguém diz que nós somos diferentes... Nunca se pensa que se passa a ser positivo. É incrível. Há uma insegurança tão grande que eu deixei de cantar. Parou. Só ouvia. Nunca mais cantei. Quanto tempo? Até aos meus 22 anos, pai. E depois quis voltar a ser diferente? Não, depois fui... Aos 21 anos viajei para o Brasil. Viveu lá quase meio ano? Sim. E... Por que motivo já agora? Por pela aventura em si, porque também era uma oportunidade para cantar. E fui, uns amigos meus músicos convidaram-me para ir e eu fui. E toda a gente achava que eu era brasileira, que eu era da Bahia. E eu não desfazia, dizia que sim, então da Bahia. Ah, sim, sou da Bahia. Então, sempre com sotaque brasileiro, cantava temas brasileiros. Até que um dia, numa brincadeira, estávamos todos juntos e eu cantei um fado. Mas foi por cantar, foi uma coisa espontânea. E ouviram e disseram, mas você não é brasileira. Eu, ops. E então passaram a fazer um real português no navio em que eu estava a cantar, que eu odiava. Odiava porquê? Porque eu tinha que cantar só o Foi Deus. E tirando isso, era o Bolinho de Bacalhau, o Caldo Verde, o Nem às Paredes Confesso e o Arroz Doce. Eu achava que Portugal era muito mais que isso. E aquilo irritava-me profundamente. E voltei. Isso foi há quantos anos? Isto foi, ora, eu tinha 22 anos, já foi há muitos anos. Então, que engraçado, diz bolinho de bacalhau como no Norte, não diz pastel de bacalhau. Não, no Brasil dizem bolinho de bacalhau. Ah, eu digo pastel de bacalhau. Ok, ok. E então, quando chego cá, começo a cantar outra vez de novo no circuito de bares, começo a fazer, a cantar no Casino de Estoril, a cantar em vários bares, e há o pianista com quem eu trabalhava, que era um senhor, e que é um senhor que se chama José Cabeleira, começam a dizer, mas tu cantas bem fado, canta lá um fado, canta. Não canto. Mas de vez em quando, no final da noite, eu gostava de cantar. Até que um dia, no piano bar, até muito perto aqui do vosso estúdio, o Raul Sonado gostava muito de lá ir, ao final da noite. E ouvia-me cantar e dizia assim, oh meu Deus, tu cantas bem. Ah, está bem, está bem. E eu ia-me embora. Até que ele disse assim, olha, nós vamos ao Canadá fazer uma angariação de fundos. São vários atores, vários artistas. E queríamos uma cantora. E eu pensei em ti. E eu fiquei super lisonjeada, Raul Sonado a convidar-me para cantar. Eu disse, não, mas eu vou, mas é para cantar o quê? Ele disse, ah, aí é que está, só vais cantar fado. Portanto, eu acho que um bocadinho da culpa de eu voltar a cantar fado é de Raul. Agora apetecia-me, e vou fazê-lo, reformular aquela pergunta que a fez rir quando lhe perguntei se nunca fechava os olhos e pensava quando é que eu me tornei grande. Riu, se não foi. Então pergunto-lhe, quando é que percebeu que havia uma viragem completa na sua vida e que era o caminho para alguma coisa maior, para o sucesso, se quisermos? Por exemplo, essa viagem ao Canadá foi determinante? Não. Não, só comecei a cantar, voltei a cantar fado, fiz as pazes, né? Achava que de certa forma podia cantar. Depois, mais tarde, num bar onde vai toda a gente sear ao final da noite, chama-se Brimbar, estávamos lá todos juntos e estava lá um senhor que é poeta de fado, que é o José Luís Gordo, que também tem uma casa de fado, Maria, exatamente, e que fez assim tipo picou-me um pouco, disse, ah, tu não sabes cantar fado, só sabes cantar essas inglesices. E eu disse, não, eu sei cantar fado. Ele disse, ah, sabes lá agora? Eu disse, sei, olha que eu venho da Mouraria. Aí, o que é que isso tem a ver? Eu disse, então vou cantar para si. E estava um músico, meu amigo, que é o Nel, que eu disse, olha, sabes tocar algum fado? Ele disse, só sei um neste tom, então vamos. E ele tocou o fado e eu cantei. E no final, você disse, olha, quando quiseres ir à minha casa cantar, estás à vontade. Eu disse, mas eu não quero ir à sua casa cantar. E acabou por acontecer, acabei por ir cantar à casa da Maria da Fé, de José Luís. E terá sido esse o ponto de viragem? Porque nessa casa tocava e cantava uma pessoa que está muito ligada ao fado, que foi violista da Amália, que é o Jorge Fernando. E o Jorge Fernando andava sempre a dizer, faz lá um disco, vamos fazer um disco, toda a gente tem um disco e tu não tens um disco. Eu disse, pá, mas eu não quero fazer discos. Eu não, assim, e não queria mesmo? Não queria, não. Porquê? Nunca quis. Mesmo hoje, fazer discos para mim é doloroso. Mas porquê? Porque há um processo de criatividade que eu acho genial. Mas ao mesmo tempo... Acho quase postiço esse registro. Eu gosto mesmo é de estar... Cantar, quando estão as pessoas, de sentir o calor das pessoas, de ver os sorrisos, de ver as emoções passarem pelas pessoas. E fazer um disco, muitas vezes, não se consegue sentir essas coisas todas, essas emoções todas, esses sentimentos todos, quando se está fechado num estúdio a tentar criar. Uhum. Portanto, é um processo criativo que é muito interessante. Mas eu prefiro palco. Mas lá fez o disco com o Jorge Fernando. Fiz, eu disse que era para oferecer ao meu pai. Porque o meu pai é que era. Nem nunca tinha era pensado. Era para lhe provar que uma mulher também canta bem o fado. Não, não foi com essa intenção. Era mesmo porque eu sabia que o meu pai gostava que eu cantasse fado. E então era para lhe dar um disco, mas nunca foi com a intenção de ter uma editora, de fazer concertos, de viajar pelo mundo. Nunca tive essa intenção. Nunca. E aconteceu. Agora é que pode fazer perguntas. Eu já me perguntei algumas vezes porquê que me aconteceu a mim. E porquê que lhe aconteceu assim? Não sei. Não sei. E acha, como eu dizia no início, que se calhar o talento nasce connosco e depois se molda a qualquer coisa que nós lhe dermos, ou não? Os seus pais dizem que, se, apesar de nunca lhe terem dito, não é? Que sabiam que a Marisa tinha um dom. A minha mãe e o meu pai dizem que eu sempre cantarolei. Já no berço gostava de cantar. Diz que ficava lá encostada na cama a cantar. E depois, quando aprendi a falar, que foi muito rápido, eles dizem que eu cantava o Balão do João. Que eu passava o tempo a cantar o Balão do João. Portanto, acho que a música já fazia parte, não sei. Sim, mas a música também faz parte de quase todas as crianças. Não os seus é? Pais provavelmente terão visto que havia mais para além disso. Porque o meu pai gosta muito de música e deve ter sido isso que o puxou muito para... Aliás, o meu nome vem por causa de uma cantora. O seu nome Marisa? Sim, é por causa de uma cantora brasileira. Não é Maísa Matarazzo, é uma cantora mesmo chamada Marisa. Com Z também? Sim, com Z também. E que morreu há muito pouco tempo. Há uns 4 anos, se não estou em erro. Marisa, vamos a mais uma música? Vamos. Desta vez não é um fado, é não, o Brasil. É o Brasil. Porque no dia em que estamos a gravar esta conversa, o Vinícius de Moraes faz anos que morreu. Uhum. E portanto vamos ouvir a felicidade. Andamos todos à procura dela, não andamos? Todos, até eu. Apesar das longas viagens e dos hotéis. Tristeza não tem. Vai levando pelo ar, voa tão leve, mas tem a vida breve. Precisa que haja vento sem parar. A felicidade do pobre parece a grande ilusão do carnaval. A gente trabalha o ano inteiro por um momento de sonho pra fazer a fantasia de meio de pirata ou jardineira. E tudo se acaba na quarta-feira. Tristeza. Tranquila, depois de leve oscila e cai como uma lágrima de amor. A minha felicidade está sonhando nos olhos da minha namorada. É como essa noite passando, passando da madrugada, fala embaixo. oferecendo beijos de amor. Tristeza não tem fim. Tristeza não tem fim. Tristeza. Fala com ela na Radar hoje, à conversa com Marisa. Disse ao Carlos Vaz Marques, e está na internet, portanto eu não ouvi na altura, que era cantadeira de fados. Acha mesmo que é? Acho. Acha? Acho. Porquê que arranjou uma expressão tão simples para resumir o seu talento? Cantadeira de fados. Amália costumava chamar ela própria cantadeira. E eu achei o termo muito interessante. Porque fadista... Eu espero sempre que alguém me chame, porque é um elogio, eu aprendi isso no meu bairro. É um elogio que alguém nos faz, fadista. Cantadeira já não compromete ninguém, não é? Portanto, acha que se porque, no fundo, eu autodenominar fadista já está a dizer muito de si? Estou-me a elogiar, eu não faço isso. Nunca fiz. Não é a minha forma de estar. Não, nem, eu até fico com medo quando as pessoas vêm dizer: ai, você é fadista. Calma. Acha que é demasiado peso para si? Eu gosto de levar as coisas com leveza. E se as pessoas me vierem fazer muitos elogios, eu não sei o que é que é de fazer. Começa a ficar... Começa a rir-se, como fez. Sim, começa a ficar encabulada. E não sei como é que é de reagir, tal como eu também não sei como é que é de reagir quando as pessoas vêm e querem me dar abracinhos e beijinhos. E eu fico tipo, e agora? O que é que se faz? Também dou abraço, também dou um beijo, não sei. E o que é que faz nessas alturas? Pois, fico completamente encabulada, não sei o que é que hei de fazer. Mas é natural que as pessoas lhe queiram tocar, queiram sentir que estão perto de si. Pois, para mim não será tão natural, porque eu também não tenho tentação de tocar nas pessoas o tempo todo. Mas eu tento compreender. Fica com nervos. Por exemplo, fez há pouco tempo um dueto com o Lenny Kravitz. Ele deve ter pedido para fazer com a cantadeira de fados e não com a fadista, provavelmente. Foi uma coisa inesperada ou nem foi? Foi. Eu estava a chegar de uma turnê longa nos Estados Unidos quando me disseram: olha, o Lenny Kravitz gostava de partilhar um tema contigo. Eu disse: Lenny Kravitz? Porquê? Porque sim. Está bem, qual é o tema? Não sei, quando chegares a Lisboa, vocês falam e logo se vê. Conversámos. Ele é super, extremamente simpático, super acessível, uma pessoa super querida. Falamos, só que aquela coisa do... Eu habituei-me a ver o Lenny Kravitz na televisão. Habituei-me a ouvir os discos dele. Portanto, para mim não fazia... Era confuso. Eu estar no mesmo palco a cantar com uma figura que eu vi durante tanto tempo e que... Dizia assim, caramba, estou-me... Já não estava com a lata de laca a fazer de conta que cantava. O que é que eu estou a fazer aqui com este senhor? E claro, depois vêm os nervos. Ficou nervosa? Eu fico sempre. Não, eu acho que no dia que não ficar nervosa vai correr mal. O que é que sente? O que é que esses nervos lhe dizem? Fico ansiosa, fico nervosa. E depois, tipo, como lhe disse há pouco, 10 minutos antes já estou à boca de palco. Para começar o concerto. E depois, quando dizem assim: o concerto vai começar às 8. É às 8. Ok. E eu olho para o relógio: 8. Ainda não começou. Então aí começa a haver uma ansiedade. O seu coração dispara? Começa a transpirar, começa a ficar nervosa. Então, mas já são 8 e não começa. São mais 5 minutos. E passam os 5 minutos. Estão a pedir mais 2. Não. Vamos começar. Eu quero é começar. E depois de quantos minutos precisa para saber que aquele chão já é seu? Precisa até ao terceiro tema. É? Sim, para perceber o público, para perceber se estou confortável, tudo. O que é que lhe pode causar desconforto, Marisa? Quando estou a cantar, ver uma pessoa que não se concentra na primeira fila. As pessoas acham que eu não vejo. As duas primeiras filas, eu vejo mal, mas as duas primeiras filas eu consigo ter percepção do que é que está a passar. E há pessoas que às vezes são convidadas do espetáculo. Eu ia dizer-lhe isso. O problema é que nas primeiras filas isso é uma coisa muito injusta. Não estão as pessoas que amam. Que mais gostam, estão exatamente. As pessoas que... São convidadas, são isso, são aquilo, e às vezes vão porque é para mostrar o vestido, é para mostrar a mala nova. Apetece-lhe mandar-lhes quase uma boca. Às vezes tenho muita vontade, mas por respeito não o faço. Uhum. Já vi pessoas um pouco indelicadas. Uhum. Isso é capaz de lhe trazer alguma inquietação ali? Não. Não. Depois eu concentro-me nas pessoas que gostam, não é? Nas pessoas que demonstram o seu carinho. Mas é natural, como está ali mesmo à frente, eu veja aquela pessoa o tempo todo, não é? E consiga perceber... que a própria pessoa, não, eu estou confortável naquilo que estou a fazer, mas a pessoa que está ali sentada não está confortável, porque não gosta, porque, mas isso acontece mais nos concertos privados, não nos concertos uhum. públicos, mas é porque não gosta, porque veio, porque é da empresa X e tem que vir, e às vezes é um bocado incomodativo para quem está a cantar, a mostrar a sua arte, a dar o que tem, nós olharmos para uma pessoa que não sabe apreciar. Uhum. Isso é como um chefe ver alguém sem apetite à mesa. Não é? A mesma coisa. Complicado. Falar em comida, agora no Japão fui a um restaurante de sushi. Eu adoro sushi. Eu também. Genial. Mas depois falamos em... Não se pode falar aqui agora. Marisa, nestes concertos dos Coliseus, estão esgotados? Sim. Por isso é que eu abri a exceção de fazer um segundo no Porto. E estamos a fazer o segundo em Lisboa também, uhum, não é? Uhum. Acha que vai sair de palco e vai fazer aquela coisa? Não sei. Isso é tão espontâneo, sabe? Eu não posso dizer o que é que vai acontecer nos ancores. Isso normalmente é feito como ancores. Mas há sítios que faço, há sítios que não faço. Também depende. Que se... E o que é que fez fazer isso pela primeira vez? O que é que a fez fazer isso? O que me fez fazer isso foi como... Porque eu fiz... quando estava a fazer um ancore... Lembrei-me, por que não mostrar às pessoas como é que eu comecei a cantar? E fiz. E depois, a partir daí, toda a gente começou a dizer, mas porquê que não voltas a fazer? E as pessoas acham que é rotineiro. Não é rotineiro. Deu-se conta do que as pessoas estavam a sentir? Percebeu até onde tinha chegado nesse momento em que fez isso? Como contagiou as pessoas? Como foi o momento? É incrível, porque toda a gente acha que... Eu faço um concerto a pensar como é que o público vai reagir. Nem os discos eu faço isso. Eu faço um concerto a cantar os temas que eu mais gosto. Agora, eu para mim não é o público e eu, ou eu e o público, é somos nós. Uhum. Somos nós. E a música faz essa ligação. Mas somos nós, estamos ali todos juntos. Eu não consigo fazer esse separatismo. Então acho que é por isso que depois as pessoas marcam certos momentos. Oh, eu gosto mais desta música. Ainda agora na Austrália apareceu um casal tão giro que está casado e casou-se por causa de se terem encontrado no meu concerto na Torre do Belém. Conheceram-se na Torre do Belém e apaixonaram-se ao som de uma música minha que é A Chuva. E casaram-se ao som da música Chuva e já viram não sei quantos concertos. Eu estava fascinada a olhar para eles, eu não estava a acreditar. Mas você é responsável pela felicidade deles. Esse é que é o grande peso nos seus ombros. Não, é? Não são as canções, agora não. É ser responsável pela. E eu olhava para eles e dizia, mas vocês têm a certeza do que me estão a dizer? Sim, sim. E eles estavam. Eu estava. E são portugueses? São portugueses. E têm ido vê-la. Já foram ver a várias partes do mundo. Acho inacreditável. Eu não sei se conseguia ter uma história dessas. Encontra sempre portugueses onde vai? Normalmente sim. Sim, sim, normalmente sim. Olha, e qual é o sítio para além? Há pouco perguntava-lhe se sentia no regresso a Lisboa a casa. Em que outro país se sente quase tão confortável? Isso é complicado. Porque são vários. Há vários sítios que eu já começo a conhecer tão bem. Que me sinto extremamente confortável. Por exemplo? Sydney. Eu já conheço bem. Já ando sozinha. Vou aos meus locais de culto. Gosto de ir aos meus restaurantes. Nova York. Uhum. Nova York, eu acho Nova York um petite vila, não é? É uma pequena vilazinha que já conheço. Já vou aos meus restaurantes também. Agora vou ali, vou acolhi. Paris. Londres. Já tenho os meus hábitos. Já são muitos, então. Já. Barcelona também já tem os meus hábitos. São os sítios que eu já... E o Japão ainda é um lugar estranho? O Japão foi pela primeira vez agora. Foi a primeira vez que foi? Foi a primeira vez que eu fui ao Japão. Porque nunca tinha considerado os convites que me tinham feito que fossem válidos para mostrar a música que eu faço. Não achava que não era. Até que apareceu este agente com quem eu há muito tempo queria trabalhar. É um agente que trabalha com a Celine Dion, com a Andrea Bocelli. Faz um circuito mais de musicais também. Tem musicais, tipo, agora estava com o Chicago, que tinha trazido de Nova York. E eu, quando me falaram desse senhor, disse, não, acho que é uma boa aposta. É agora que eu vou ao Japão. E fui. Mas aí está a assumir que a parada é altíssima, não é? Eu acho que tem quando eu começo a fazer certo tipo de teatros em todo o mundo, e quando já me convidam para ir a um território onde eu nunca fui, eu acho que devo pôr a fasquia ao mesmo nível, não é? Olha, e cantar, agora, uma coisa completamente diferente, estava a lembrar-me, e cantar no Sudoeste, por exemplo? Isso foi loucura. Foi loucura? Foi loucura. Foi completamente loucura. Porquê? Porque para já estava toda a gente com medo aqui em Portugal. Eu ouvia nas rádios e as coisas, o que é que ela vai lá fazer, não é? Mas eu, quando estou em turnê, aparecem muito daqueles tipos de festival, principalmente dos Estados Unidos. Festivais mais hippies, festivais de pop, de jazz, de blues, que eu faço. Só que aqui em Portugal as pessoas não estão habituadas. E depois, quando eu lá cheguei, vi que o tipo de público era muito jovem. Eu disse, bem, será que vão entender? Bom, isto é música, só tem aqui a entender. E depois... subi ao palco e cantei. Claro que depois dei um miminho, não é? Cantei um tema dos Cancanães e no final, mas o concerto foi todo eu feito com o meu repertório. Mas gostou, adorei, gostou da experiência. E gosta de cometer loucuras ou pequenas loucuras? Gosto. Gosta. Comete-as? Começa pelo cabelo, não. Acha que é uma loucura? Quando eu comecei a cantar era, não é? Então, era quase uma afronta. Ficou horrorizada. Que horror, o que é que fizeste ao cabelo? Mas eu canto com a voz ou com o cabelo? Acho que ando com a voz, não. O cabelo não tem nada a ver. Já teve o cabelo preto? Era o seu cabelo? Isso já foi há muitos anos. Já. Esta já nunca é... foi preto, mas pronto. Escuro. Escuro. Esta é a sua imagem de marca. Não se vê de outra forma? Vejo-me, claro. Dá trabalho ter o cabelo assim? Não. Não. Por isso é que eu continuo. Como não dá trabalho, é muito fácil. Continuo. Mais loucuras? Mais loucuras. Mais loucuras? De que género? Conte-me uma loucura que tenha feito em Nova Iorque, no Japão, em Paris. Olha, ou em Lisboa. Mais loucuras. Olha, no Japão, a grande, grande loucura foi andar com os meus músicos sempre ao restaurante português. Eles não sabem comer sushi. Eu sou uma grande apreciadora de sushi. Mas para lhes fazer companhia, sim, pronto, no Japão vamos comer comida portuguesa, vamos lá. Isso é uma loucura. E o que é que se come num restaurante português no Japão? Feijoada. Ok. É inacreditável, não é? Uma feijoada igual à nossa? Muito parecida. Portanto, eles ficaram satisfeitos. Estavam todos contentes, eu é que não. E a Marisa tinha um balãozinho com uns rolinhos de sushi? Não, tinha uns balões a pensar em rolos de sushi, porque eu só comia o feijão, a carne não. É complicado. Depois não havia arroz, só havia pão. Foi uma aventura. Foi uma aventura mesmo, sim. Vamos à sua próxima música. Trouxe Dionne Warwick, a tia da Whitney Houston. É verdade. A cantar o Burt Bacharach, que me disse teve muita pena de perder. Ele teve uma turnê agora na Europa. Agora, no princípio do ano, até maio, junho. Esteve na Europa e eu, infelizmente, encontrávamos nos mesmos festivais, só que por diferença de dias, tipo, eu tocava hoje, ele tocava depois da manhã e nunca tive hipótese de ver. Gostava de... Adorava. Uhum. Até era giro se eu escrevesse uma música para mim, não é? Porque não, porque não. Is it just for the moment we live? What's it all about when you sort it out, help me? Are we meant to take more than we give? Or are we meant to become? it is wise to be cruel. And if life belongs only to the strong, Alfie, what will you lend on an old golden rule? As sure as I believe there's a heaven above, Alfie, I know. Fala com ela na Radar hoje, já conversa com Marisa. Teremos a voz que merecemos? Acha que temos a voz que merecemos, Marisa? Se eu tenho a voz que mereço? Uhum. Não sei, no dia que morrer, falar com Deus, vou-lhe perguntar. Acredita em Deus? Muito. Está presente sempre consigo? Sempre. Deus é o seu copiloto. Está escrito na sua mão, tatuou? Tatuei. Uhum, uhum. Reza antes de um concerto? Não, rezo manhã e à noite. Sempre? Sempre. Uhum. A voz diz muito de nós? Eu acho que sim. Acho. Não diz nós fisicamente, mas diz aquilo que nós somos no interior. Uhum. Eu acho. E o amor? Canta-se melhor quando se sofre. Eu acho que sem sofrer não se consegue cantar o amor. Tem que se sofrer para se aprender a dar valor às coisas boas. O fado tem que ter dor para ser um bom fado? Não. Não. Não sou apologista disso. Mas tem que se entender o que é. O que é a dor? O que é a dor. O seu fado tem dor? Tem. Claro. O primeiro fado que cantou, não sei se foi para fazer o agrado ao seu pai, foi os Putos. Repetiu pela vida fora. É um fado que canta em momentos especiais? Não. Deixei de o cantar, mas às vezes a brincar, quando estou a fazer som, canto. Porquê que o deixou de cantar? Porque é um fado, depois de ter conhecido o Carlos, eu deixei de cantar, cresci e comecei a ouvir outras coisas, uhum, e comecei a cantar, uhum, outros fados. Mas depois de ouvir o Carlos cantar, é quase impensável cantar os Putos, né? O Carlos tem uma força a cantar aquilo que é inacreditável. E portanto decidiu... Eu fico completamente zonza quando ouço o Carlos cantar, né? Inacreditável, aquilo é... Olha, estávamos a falar de voz, aquilo é a voz. Uhum. O masculino é a voz. Gostaria de ter um dia um filho ou uma filha que cantassem o fado? Não. Não? Eu imaginava que dissesse que não. Porquê, Marisa? Porque iriam sempre sofrer comparações comigo. E não acho justo. E não há nada para além disso? Eu acho que não é uma vida muito simpática. Porquê? Bem, se eu conseguir ter filhos, que já estou quase na fase do relógio biológico de dizer que estamos a fechar aqui a loja. Se eu conseguir ter filhos... As digressões têm que a deixar ter filhos, não é? É. vou ter que escolher entre ser cantora ou ser mãe. É uma escolha que se tem que fazer. Eu quero ser boa mãe. Mas, ao mesmo tempo, tenho uma paixão enorme por aquilo que eu faço. Então acho que já estou a ficar um pouco egoísta. Se calhar não vai ter. Não sabe. Só a vida é que sabe. Portanto, para si é inconcebível a ideia de ter um filho e depois andar em digressão pelo mundo e não estar com ele. Isso é impensável. Nunca farei isso. E levá-lo consigo. Ah, isso está bem. Mas é um sofrimento para a própria criança, percebe? Ou não. Ou é levá-lo a conhecer o mundo. É levá-lo a conhecer o mundo. Mas onde é que estão as raízes para ele se apegar? Os amigos. Um local que ele possa chamar casa. Não há. Pensa muito nisso. Penso. Claro que penso. Qual é a mulher que não deseja fazer uma família? Ter uma família. Claro que penso. Vai continuar a refletir sobre isso? Não, já não. Já não penso. Quer dizer, houve uma altura que pensava muito mais do que penso agora. Eu acho que a vida vai-nos ensinando, vai-nos fazendo passar por várias provas e vai-nos ensinando. E nos últimos tempos houve uma altura que a vida me deu uma estalada. Eu não parti, mas verguei. Mas a vida é assim. E já recuperou dessa... Ah, a gente recupera. Anda para a frente. Mas as cicatrizes ficam lá. Mas se calhar ainda cantou melhor depois disso. Ah, é? Acho que sim. Acho que sim. Eu ouvi dizer que sim. O fado acha que nunca será uma canção em vias de extinção? Não, não? Nunca. Nunca. Sabe porquê? Todas as músicas culturais têm sempre quem as proteja. Se não fizermos o mercado internacional, eu estou a falar da minha parte, não é? Temos sempre o bairro que protege a nossa música. Aquelas pessoas que sabem cantar os fados tradicionais, que escrevem poesia popular. Teremos sempre. Quando o fado esteve um pouco mais adormecido, foram as pessoas dos bairros que mantiveram o fado, que ainda se cantava. Eu, quando comecei a cantar fado, com 5 anos, aquilo no bairro, o fado fervilhava. Hoje já não é assim. Hoje paremos ao fado. Mas hoje chega a outros sítios. Hoje chega a outros sítios, exatamente. Hoje vamos ao bairro alto, temos casas de fado, são, estão cada vez a aprimorar mais pela qualidade, por ter bons cantores. Isso é tudo um caminho a percorrer. Hoje há um museu de fado, que não havia, onde nós podemos ir pesquisar, ver. Tem todo o material possível e imaginário. Saem livros de fado, cada vez aparecem mais cantores. Acho que não tem nada a ver, nunca vai desaparecer. E o fado define-nos enquanto povo, como o samba aos brasileiros, por exemplo? Acha sim, que sim, sim, sim. Completamente, completamente. Com um povo com uma música muito rica. Temos que estudar ainda mais para perceber o que é esta música. Chegamos ao fim. Que pena. Esqueci-me de perguntar se, e isto não estava mesmo no alinhamento, porque entrou com saltos altos e eu pensei, será que ela debaixo do vestido negro usa saltos altos? Usa. Sempre? Sempre. E sente-se confortável ainda assim? Não gosto de mostrar... Há duas coisas que eu não mostro em palco. É que vai ser muito difícil as pessoas verem. São os braços e os sapatos. Portanto, ao contrário de Michelle Obama, não mostra os braços. Não. Porquê? Porque não me chama Obama. Mas isso já vinha de antes. Já estou a brincar consigo. Não, porque é um ritual meu. Acho que o palco tem um certo... Eu no palco tenho certos tabus. E os braços e os sapatos eu não gosto de mostrar. No entanto, aposto que leva sempre sapatos bonitos. Levo sempre sapatos bonitos. E com quantos centímetros de altura? Está aí uns 6, 7 centímetros para poder aguentar estar em palco. Apesar das pessoas acharem que é muito mais. Pois, por causa da sua altura, mede quanto? 1,76m. 1,76m. Portanto, fica com mais de 1,80m. Marisa, muito obrigada. Gostei obrigada, muito de eu. Conhecer. Obrigada. E para o fim temos a Liz Wright, com alguma justificação especial... Não, é uma cantora que eu descobri há muito tempo e tem um tema que eu adoro que se chama Stop. Que é o que vamos ouvir para a despedida? É. Então, stop na conversa, que siga outros rumos. E beijo no Coliseu. Obrigada. Don't tell me to stop. Tell the rain not to drop. Tell the wind not to blow. 'Cause you said so. Tell me love is true. It's just something we do. Tell me everything I'm not. Don't tell me to stop. Tell the sun not to shine. Not to get up this time. Let it fall by the way. Leave me where I lay. Tell the leaves not to turn. Don't tell me I'll learn. Take the black off a crow. But don't